E aí, matador, e esse 157 hoje? Demorou? Demorou, meu filho, tô afim de fazer essa diária. E a porra, monta aí na garupa e mama atrás de mais uma vítima. Olha ali o soltudo, vamos ganhar esse boy agora, vamos, vamos. Faz a volta, bora, bora, boy. Passa tudo que tu tem, passa tudo que tu tem, caralho, sem enxame. Aqui é um assalto. Mas o jogo começa, não vim aqui pra perder. Eu quero ver você tremer quando o bagulho ferver. Maquinado, engatilhado, sempre pronto pra missão. 5-7 é minha vida, mano, eu sou ladrão. Passou mal, suou frio, seu coração gelou. Quando eu desci da moto, chegar mudou, foi de cor. Se chocou, quando viu o ferro engatilhado. Direcionado na cara, perdendo o timo, sentado, olho em quadro. Não sou solução nem problema, apenas um trabalhozinho a mais pro sistema. Então trema, seu playboy, sua burguesa. Quando for dar um peão, eu tô aqui, não se esqueça. Hoje é sexta, começou o tempo de luxar. Mas de segunda a quinta nós vai, é trabalhar, vai roubar. Porque o instinto tá no sangue, não corre de mim nem vem. E também não se esconde, é o bonde dos loca louco nervoso, dos palhaço aloprado. Querendo ver um circo no fogo, olha o pipoco. Reagiu, botei pra lá, o DDD é um 5-7. Qualquer coisa é só ligar, então liga nós. Que nós cola pesadão, de 8 submetralha, 12 pistola na mão. Na missão, nós vai ser em qualquer lugar, disposição a todo momento. Escuta o som que eu vou mostrar. E aí, matador, me diz aí qual vai ser. Vamos meter essa lotérica e mostrar o nosso proceder. Demorou, ladrão, vamos pra essa missão. Cheguei, já dei a voz, quero todo mundo pro chão. Enche logo o malote que tudo vai ficar bem. Mas não se esqueça que vocês ainda aqui são refém. Não tô pra brincadeira, não circo Beto Carreiro. Só quero sair daqui, gastar bem muito esse dinheiro. E aí, parceiro, mas tem sempre o zoião que quer saber onde vem os carros, mulher de exposição. Nós é ladrão, diz que um 5-7 com tensão. Atitude e maldade na função, só os monstrão, bandidão. Sempre pra o que vier, estampado na marca, óculos escuro e boné. Só pro disfarce, vixe, pra não ser reconhecido. Mas se for que se foda, pra mim já virou, foi vício. Olhou pra mim, gelou, correu na base e tremeu. Eu não sou bicho nem mudo, mas agora cê se fodeu. Então desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desce do carro, madame, que nesse eu vou dar um rolé. Vou luxar pagado e patrão nessa sua frontier. Vai ser evaporado, porque o desmanche é louco. Teu carro agora sumiu, mas os peixes tá no meu bolso. Olha o doutorzinho com aquele seu filho boy, que entrou em choque só de escutar nossa voz. Passa o relógio, o cordão e também o celular. Esse teu malote que deve ter uns 10 mil se pá. Vixe, que sorte nós teve naquele dia. Teve 10 mil não, era 20 só ricaria. Eu sou ligeiro que nem gato, porque praticando aprende. Pensou que eu tava atrás, vacilou, já tava na frente. Pela sua cara, já vejo como eu vou chegar. Se chego dando um lance, eu te boto pra lá. Eu vou falar, é tipo assim, com licença, madame. Só vim pegar o que é meu, só quero a bolsa e o iPhone. Não se espante, ou senão vai ser daquele jeito. Já chego na coronhada, engatilhado. Se escolhe os peitos sem preconceito. Nós rouba todo tipo de gente, do mais simples ao rico, do serviço ao presidente. Mexo logo no psico, aqui sou o problema. Simplesmente gangsta, nacional ali na cena. Se enxame, porra, senão esse mercado vai ficar pequeno. Eu só quero dinheiro, do caixa, vai, vai logo, vai, vai. Bora, bora, bora, desce do carro, porra, e deixa a chave na ignição, caralho. E aí, playboy, teu pesadelo chegou. Passa teu celular, o cordão, a carteira. Passa logo, tudo que tu tem. E nem olhe pra trás, senão eu vou largar a bala. E aí, doutorzinho, tu saiu desse banco agora que eu tô ligado. Então o malote tá recheado. Então manda logo ele pra cá, se quiser voltar pra casa vivo. O bagulho é louco, é frenético e tá no ar. É gangsta, é gangsta. Um 5-7 é tóxico, esse é meu modo de brincar. É gangsta, é gangsta.